Quase canção para embalar José. Puxo a infância distante para junto de mim. Riachuelo, ruazinhas estreitas e o meu corpo vestido de verde, verde. Porto das Pedras. O rio magro e sem forças, crescendo ao alcance de minhas mãos, e os mesmos saveiros dançando em seus ombros de águas turvas. Homens envelhecidos agarram-se à mocidade e vêm ao meu encontro. Eu, menino José, de calças curtas, brincando à porta do alfaiate Jonas. Eu, menino José, de calças curtas, apanho o tamarindo na praça do mercado. Seu Jacome, longos bigodes grisalhos vasculhando o vento. Seu Jacome, jogando dominó. Aprígio, tranquilino e domineu. Zé Guedes operando o milagre da multiplicação dos candeeiros para afugentar a noite que chegava triste nos casebres da Rua da Lama. Eu, menino José, de calças curtas, tomando banho na Rua da Salina. O apito grave da lancha. Mestre Júlio na proa. O sorriso dos passageiros mostrando aos amigos a alegria dos lenços agitados. E o milagre maior. Os engenhos, mastigando cana, derramavam saliva de mel para adoçar a nossa boca. Riachuelo era poeta e passou a inventar nomes líricos para os seus engenhos. Porto dos Barcos, Flor da Roda. E eu, menino José, de calças curtas. Um dia, João Pantame perdeu a perna debaixo das rodas da locomotiva. Uma tragédia para Riachuelo e para mim. Jamais pude entender essa história de locomotiva comendo perna de menino. Depois, a escola de Marocas Marafus. Palmatória negra e pesada em minhas mãos. Ai, uma doçura feroz ainda atravessa a minha alma. Entanto, os adultos achavam tudo natural. Não sei. Certo é que morta Marafus reclamou seu lugarzinho no céu e lá está. Virou santa, de palmatória na mão. Não importa que suas companheiras celestes usem flores, cruzes, demais coisas nunca terríveis. E agora que estou lúcido, peço a Deus perdão para a sua rubra e rabugenta fúria. Do alto do cruzeiro, a gente olhava o rio pobre, mas alegre. Festa da padroeira. Nossa Senhora convocava a Filarmônica Santa Cecília e Mestre Roxinha surgia com seu inesquecível arsenal de música na rua. Foguetes anunciavam procissão. Padre Marinho, olhos azuis da cor do céu, distribuía latim no átrio da igreja. Dominus vobiscum. Amém. Regina Sercitolis peccata mundi. Amém. Todo mundo contrito. Belinha, Maroquinhas, minha mãe, a tríade bendita. Mestre Alfredo no bombardino como via. Eu, menino José, de calças curtas. E Riachuelo dando seu horizonte lindo ao meu olhar de criança alheia à vida e à morte. De criança que agora relembra com lágrimas sujas de medo a infância que se foi.